Coluna escrever para quê? Escrevendo memórias. Na atualidade, costumamos registrar nossas memórias em fotografias. Os momentos que marcam a existência humana são eternizados através das lentes dos smartphones, utilizando filtros para melhorar ou animar a imagem que é capturada e em seguida compartilhada em nossas redes sociais com nossos amigos, parentes e desconhecidos. Este hábito já se tornou comum para todas as pessoas, independentemente de sua faixa etária. As pessoas estão habituadas a recorrer ao celular como a principal forma de gravar suas lembranças e eternizar suas vivências. Entretanto, e se dessemos uma oportunidade à escrita como forma de registrar nossas memórias? Se escrevêssemos o que sentimos, o que vivemos, como foi o dia de trabalho, como é bom estar com a família em um almoço especial de domingo, rodeado de pessoas que nos amam, em um ambiente que nos é seguro. Se dessemos a oportunidade à caneta e o papel, à nossa imaginação, ao mais profundo do nosso sentimentalismo, à sensibilidade que cada um de nós temos e registrássemos com nosso próprio punho nossas lembranças, como elas seriam? Quais filtros utilizaríamos? Com quem iríamos compartilhar nossas memórias? Será que rimas usaríamos? E se guardássemos essas escritas e lêssemos alguns anos depois, como agiríamos? E a partir desta reflexão convido você, caro leitor, a escrever o próximo fato que marcará sua vida e que você tenha interesse em registrar. Pode ser um almoço em família, seu aniversário ou de uma pessoa por quem você tenha um carinho especial, um encontro com alguém que você não vê há muito tempo. Pode ser também um momento triste, o importante é que seja algo que você queira um dia se recordar, e isso não impede que você também fotografe. O meu intuito aqui é despertar o seu lado escritor e lhe apresentar as várias formas de utilizar a escrita. Assim, caso um dia alguém lhe pergunte escrever para quê, você terá um sentido e saberá o porquê. Ademilson Lopes, ou Adan Lino, escritor amador desde os 10 anos de idade, escreve poemas, contos e canções. Paraibano, especialista em psicologia do trabalho e graduando em psicologia. Utiliza a escrita de forma terapêutica. Acredita que escrever é uma forma de se autoconhecer e de resgatar a imaginação. Autor do e-book de poemas autorais De Frente Pro Mar.